Thank you. 3891 prossiga. Pois, o número 1 está uma milha para interceptar o lote. 391 pode descer para 2000 pés direto. Livre LS, é que foi em quarto estabilizado. Você avisou o Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo, uniforme, torre agora em 1-1-8-9-5. Mike, uniforme. Torre, Papa Tango, Mike Bravo, uniforme. Mike Bravo, uniforme, boa, prossiga. Estabilizado, localizador, sessão de pouso no 7. Gente, retorno-me a 0 graus com 89, chamo para modificação de regra. Já dá presente, próximo ao terno, já propõe, estamos em condições, Vitor Mike Jack. Gente, Mike Bravo informa, modificou os 4-2, curva esquerda, informe, girando base para o 7, mais travado. Confirmando, Charlie, prossiga. Frisado, pushback, revoque, por meu término, Golf, Tango, Charlie. Posição 2, 9, 8, 4, 3. Pela direita do centro, baixou e travou, papatando o Mike Bravo de fora. 7 Mike Bravo de fora. Pouso autorizado, pista no 7, vento do 60 graus, 7 graus. Vendo fora. Estabilizou 3891 no visual com a pista. Você siga com a torre em 1-1-8-9-5, boa noite. Obrigado. Ah, 38, tá vendo, prossiga. Boa noite, estabilizado, sinal de LS. X-ray, passado travado. Gente, não, 38, tá vendo, avistado, pouso autorizado, pista 90, vento 1970 graus atrás. É, pouso, tá vendo, atrás. Mike Bravo de Fox, o solo foi aos 4h30. Vamos estacionar a frequência livre, boa. Navegando as salas 48, siga via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 02, tá, 274. Chega a 2774. É, seria para confirmar a liberação lá do aeroporto de Porto Seguro pra gente? Tem claro, vou ligar lá agora, só é, porque realmente é uma confusão aqui, a empresa fala que liberou, aí vem o outro fala que não liberou, que tem uma delegação da Alemanha, então a gente também não sabe é, o que tá acontecendo realmente. Já lhe passo a informação correta, só um instante. 774, Torre. Prossiga. Bom, acabei de falar com o Porto Seguro. A situação é a seguinte, no momento está operando visual nos mínimos, 1.500 com 5.000, chuva moderada. A tendência é as condições piorarem no momento. Porém, o aeroporto está aberto, funcionando normalmente. A delegação da Alemanha que pousou lá, mas não tem problema nenhum, não interfere em nada. Já pousou e já estão livrando a situação lá. Tá bom, então. Eu vou falar aqui com a coordenação com a empresa, tá bom? Então a tendência não é piorar, está operando instrumento, a tendência é piorar. Estava fechado, abaixo dos mínimos, inclusive instrumento. Agora a chuva deu uma melhorada, está operando visual nos mínimos, porém com bastante formação nas vizinhanças, e está chovendo na vertical do aeródromo. Então, segundo o controlador lá da torre, a tendência é fechar novamente. Tá bom, então, vou passar aqui para a empresa, agradeço, já chamo vocês aí para autorização do plano. Ok, estamos à sua disposição. Prossiga, Gustavo Chávez. Finalizado o rebote, obrigado. Gente, bom dia, Gustavo Chávez. Para o Galeão, decola da pistão no zero, compre o peixe da saída Coral. Após Coral, segue instruções do controle para voar direto no destino. Controle apenas no 20 decimal 8, acione 1342. Transponder. Autorizado 180 para o Galeão, pista 10, saída Coral. Após Coral, guardar o preço do controle para prosseguir direto no Galeão. Controle 12. 0, 8, transponde 1342. Cascavel 2. Correto, Cascavel 1-2, acione e chame quando pronto para o táxi. Ajuste no 0 na base. Para pronto para o táxi, o Cascavel 2. Boa noite, 3170. Identifique. É 2019, livre LS 72. Boa noite, Boa noite, direto do UNAM, copiou não? Direto do UNAM, então, 3170, obrigado. Doutor ajuda aqui. Salvador ajuda aqui. Prossiga 2774. Prisado por seguro, nível 180. Roda pista 1-0. Comprometido da saída Coral. Controle 120.8. Transponder 0276. Solo Salvador Azul, Papa Tanto, Quebec. Papa Tango, Quebec, prossiga. Paulo Salvador Azul, Papa Tango, Quebec. Papa Tango, Quebec, prossiga. Solicito autorização para... 3, Lima, 4, 3. Cruzado, informe na terra, Papa Tango, Quebec. Informarei. Seis 170, chame torre 1-1-895. 895, boa. Sete. Salvador, 3-1-7-0. Do controle. Florestan, 3-1-7-0. 3170 avistado, pulo autorizado, pista no zero, ventão no 60 graus, 7 nós. Tio. escrevendo ataque militar, escrevendo 2, ataque militar, ponto para o táxi. Escrevendo 2, autorizado táxi, ajustando 0119, confirme o POV. 82. Não entendi. 82. 552? 8, 82. Gente, com 82 a bordo, chame na Taxi Hotel. Costa Rica foi hotel, caçadora 2. Zona 70, Solo 12, siga via Alfa Juliette, Portal 62. Alfa Juliette, Portal 62, 170. Me identifique, chega da mar e desça ao 050 na Projeto AP. Leandro pronto, Cascavel 2. Estou ingressando, depois da linha aliada e pronto pela pista, Cascavel 1-2. Identifique, chegada a mar e desça ao 060. Mar, 060, ponto Cascavel 2. Seja autorizado a decolagem, entre 1950 graus, 79. Inicial decolagem, Cascavel 12. Para o táxi azul 2774, PBS. Autoridade de 4 horas e 22, saltar no Salvador. Azul 2774, siga em frente, Índia. Está no ponto de espera, pista 90. Ajuste 9099 e reporte pronto no ponto de espera. Autorizado o táxi até o ponto de espera, reportaremos pronto, Azul 2774. Toma aqui é o Mike Yankee Delta. Mike Yankee Delta, prossiga. Um momento aí, Paulo. Mike Yankee Delta, posição no reboque do pátio 3, posição 1 Lima para a posição 8 do pátio principal. Mike Yankee Delta, ponto na terra do Mike Yankee Delta. Ok, Mike Yankee Delta, seguinte. Escalando 2, decolou ao fundo 9, chamando 20, decima 8, bom voo. Rio Azul, 274, próximo ao ponto de espera próximo. Tem que digitar, pessoal. 42 também. 274, pessoal, da linha área e manter a pista no zero. Ali mantém pista no zero, Azul 274. Ano 2, patrulha no 208. Ano 2, decimal 20, ano 20, decimal 8, Castelo 2. Cascavel 2, contato radar cruzando 4 mil pés. Suba 180 na proa de coral. Acendendo para 180 na proa de coral, Cascavel 2. 180 atendendo 0 74, autorizado a decolar, ventou na minha 0 graus, 8 finais. Autorizado a decolar, já pistão no 0, 2774. Azul 2774. Prossiga. Fora do sol. Teste, close 23, chama no 20.8, controle, bom voo. 208, até depois de amanhã, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, Azul 2774. Do 4216, chame Torre 1895. Torre 1895, comandante, obrigado. 2774, suba 1180 na saída Coral, vigilância. 4216, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1950 graus, 8 nós. Assente, pouso autorizado, pistão no zero, 4216. Cuidado. Na proa 1980, 2774. 202000, livre LS, informe estabilizado. Portanto, 3520, autorizado LS. Dado LS, 3520, informe estabilizado. Lá, caminhador da RPG, da Tarefa. T520, chame Torre 1895. 1895. Thank you. Delta 2-1, Martinha 2-8, libera a direita. A 1 chega via Alfa, reporte antes da direita. Fechar e trabalho, NLA 78. 4-2 no meio, solo 2-8. Siga via Alfa, reporte antes da Tex Juliette. Siga via Alfa, reporte antes da Juliette, seu 4-2. Zero, vento 1 a 5, 0 graus, 7 norte, pouso autorizado, pista 1 a 0. Livre, pouso, pista 1 a 0, 380. Então, Mike, Yankee Delta na escuta. Mike, Yankee Delta na escuta. Mantenha-se no pátio 3 e aguarde instruções para ingresso no pátio principal. Mike, Yankee Delta, aguarde instruções. Alfa 3 Juliette, 542, 542. 42 no meio, siga via Juliette para o Porto 9. Juliette para o Porto 9, 542 no meio. Sobre 520, Solos 32, siga via Alfa Juliette, portão 11, 1-1. Alfa Juliette para 1-1 da frente. É 0 ou 200? Solicitamos o 160, 2774. Estamos mantendo o 160, 2774. 160, 2774. 20, ingressando a Juliette para o Ouro. Vicente. Bom dia. Falei.